Romeo November, Oscar Whisky, avistado atravessando através norte da torre. Confirme intenções agora, senhor. Toque emitida pista no 7, pista no 0, pouso. Para coordenação, é, mais um toque emitido no 0, depois pouso final na 197, senhor. Belo November, Oscar Whisky, autorizado base agora da pista 1-0, chame final. Está autorizado base da 1-0, chamar na final, November Oscar Whisky. 3858 no solo aos 4-6. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 1-2-1, décima 1. Direita, Sal 2-1-1-3-2-5-8. Solo, Salvador, Sal 3-2-5-8, boa noite, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Sal 3-2-5-8. Oscar Whisky, autorizado toque arremetido na pista 1-0, vento 1-80 graus, 09 nós, ajuste padrão. Toque arremetido na 1-0, November Oscar Whisky. Romeo November, Oscar Whisky, tocou e arremeteu agora aos 4-9, autorizado curva à esquerda, base da pista 1-7, chame de base para o final, pista 1-7, November Oscar Whisky. Curva à esquerda, chamada de base da 1-7, November Oscar Whisky. 043, chama ataque. 043, chama ataque. Portão 2. 2 Salvador, 9 Pista Whisky na base da 1-7. November Oscar Whisky, pouso autorizado na pista 1-7, vento 180 graus, 09 nós, ajuste padrão. Livre pouso final na pista 1-7, November Oscar Whisky. Para 1-5-0, está passando por aqui. 3-1-0, tem antecipação, desse material de voo 050, chegada Mare. Mare 050, presente, está aqui. Autorizado, está aqui. 3-1-0. Autorizado, está aqui. Deixa eu na 3-1-0. Voando, está aqui, 3-1-0. Romeo November Oscar Whisky no solo aos 5-3. Confirme, senhor. Pode 4? Pata ciente, autorizado backtrack. Chame livrando o poste do bato November Oscar Whisky. Alternado Galeão, 3 horas e 45. O 2043, Libertax até o ponto de espera da 1-0, via Pátio Rony Índia, no ponto de espera Torre, 1-1-895, ajuste no 0, no 3. Pátio Índia, Gonçalo, chama todos, 1-1-5. Boa. Obrigado, Whisky. Boa noite e bom descanso. Voo 2043, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. Vento 180 graus com 1-1-9, ajuste padrão. A linha decola da 10-0-4. 396, tendo indicação desse mantém 060, chegada na área. A 310, livre ele é, chame estabilizado no local de cima. Isso é para 12 mil pés, altímetro 10, no 3. 2-0-0-1-3, chame estabilizado no local de cima. Controle, boa noite, voo 2043. 2043, contato radar, decolagem, supa e mantenha o nível de voo 360 após 2000, voo Leta. 360 após 2000, direto Leta, obrigado, voo 2043. Voo 2043, voo direto DB. Direto DND, confirma. Correto. Direto DND, obrigado, voo 2043. 362, Capista 6310. CDX na 6310, passa a duna completa sinal, chame torre. 1-1-8, décima 9-5. 1096, mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 1013, informe final do procedimento. LS, que sou aí. 1096. Assim baixar travado, né, presidente? O 2043, chama agora o centro Recife, na frequência 133.25, alterna 133.95. Recife 133.25, 133.95. Obrigado, boa noite, gol 2043. Controle de Salvador, ótimo, boa noite, azul 2795, centro da informação, Capá. 2795, acione identificação. Foi a posição bomba e forma do ponto para a descida. Eu bati o bravo, a bomba já me reporta pronto para a descida. Azul 2795, obrigado. Quando possível, pelo ou duna, te agradeço. Gente, mantenha a na flor de ponto, azul 2795, aguarde. Bomba por enquanto, 2795, obrigado. Puxa, né, 6310, no solo 07, libera a pista próxima, inscrição à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita 21, né, solo em 1. Fecha 6390, boa noite, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1. TLS completo, final, chame torre, 1-1-9-5. 18-9-5. Tudo 795, desse mantenha 4 mil pés, justo o que meterou no 0 ou no 3. 4 mil, 3, 2, 795. Corri, muito boa noite, voo 1096. Outro, número 2 na aproximação. Número 2, eu tenho apelo. 0, pistão 0, vento 180 graus com 119. Autorizado, pouso, gol 1096. Nós somos no 3, libere a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Próxima à direita, 2, 1, 1, boa noite. Boa. Solo, gol 9096, liberando a sexta, você se der conta. Gol 9096, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, gol 0096. o Gol 1973? Siga. Qual o telefone na frequência? Bono 973, informação Quebec, tá pronto, cópia? Cliente da Quebec, qual a cota? 360 inicial para Galeão. Eu tenho autorizado 360, aceito? Ok, prossegue. Autorizado Salvador Galeão, via P9857 até Mouros, nível 360. Decola da 10, curva à direita, da El Lerirume. Transponder 5176, controle 120.8. Operador 360, 360 para Galeão, Super November 87, Porto, recorda 10 direita, saída Gael, Leda Irumi, confirma que o gol 1973. Afirmo, Dael Leda Irumi, correto. Dael Leda Irumi, 5176, 208, controle, gol 1973. Correto, chama pronto, portão 4. Reporta pronto, gol 1973. Azul 2795, pode continuar a descida? Esse mantém 2.000 pés, azul 2795. Vamos estabilizar. O procedimento? Controle o azul 2795 em Duna, está autorizado o procedimento? Autorizado só o procedimento, azul 2795, vamos estabilizar. Vai reportar estabilizado na final, 2795. É 3662, senhor de edificação, via chegar na área, a gente mantém o 050, ajuste altímetro no 014. Beleza, 2795. Azul 2795, passador na completa final, chame torre. 118-95. 1895, obrigado. Salvador Azul 2795 na aproximação final, agora 2 milhas para Stano. 2795, boa noite, tráfego vistado, ajuste no 014, agora cheque trem já. Trem em cima, como sempre, vai reportar quando o trem baixar travado. Obrigado. Boa noite, 6310 para Recife, Quebec. 8310, boa noite, Quebec, confere, autorizado, Salvador, Recife, via Berlão 7, conforme rota. Nível 350. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5401, controle 120.8. Correto, chama pronto, gate 1. Então, 3258, Quebec, formação, autorizado Salvador Fortaleza, via Perdulo 19. Bangu após Apucu, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti. 5404, transponder, controle 120.8. Usar 3258, autorizado Fortaleza, nível 370. Aerovia Perdulo 19, Bangu, depois Apucu, decolada 10, curva à direita, curva à esquerda, saída Apucu Froti, 404 e o controle 208. Momo, código Froti. Momo, código Froti, 3258. Correto, chama pronto, portão 2. Salvador, é o Gol 1973, na posição 304, para puxa e afinamento. Pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, azul 2795. 121, não, 2795. Reporte ataque, Gol 1973. Sete 795, Alfa Kilo Paz 3, atento ao balizador. Está livre da restrição, desça mantendo 2 mil pés de ajuste de altímetro no 014. Só no final do procedimento ele é X-ray pista no 0. Fico para 2 mil pés, mono 014, vai reportar no final de X-ray da pista 1036. Salvador, eu vou 1973 para o táxi, alterna Campinas, 3 horas e 20, de autonomia com 144 a bordo. Destaque até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 014, gol 1973. Livre, táxi, atenção. 10, direita via Índia, torre 295, o altímetro 1094, gol 93. Salvador, tá 3858, tá no 2, pronto para o pushback acionamento. Tá 3858, aguarda. Aguardando, 3858. Amadora, Gol 1973. Autorizado por isso daqui a zonamento, tá? 3250. Eu não copiei. Afirmativo, Gol 1973. Gol 1963, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento agora de 1,7 a 0 graus com 0,99. Autorizado a alinhar e decolar, 1,0, Gol 1973. Utilizado no localizador do pista 10, da 3662. Só 3662, passador, não completo final, chama o Tony, 1-1-8-9. 895, obrigado, bom feriado da 3662. Salvador, boa noite, é o final 019, down level 1604. Portugal 019, Squawk Identification, via Bomb Arrival, descendo aqui 4,000 feet, 01014. 973, decolado aos 41, chama agora o controle Salvador em 120.8, com voo. 208, controle Salvador, gol 1973. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1973, passa 1500 pés para o nível 360 da EL Leader. Gol 1973, contato radar na decolagem, subiu, mantém nível de voo 360, via saída da EL. Flap, subido 360, via da EL, Gol 1973. 62. Salvador, 096, a Marcos Quebec, autorização, pode saber. 096, Quebec, confere, prepara Momo, Fog, Bufroti, aguardando cópia. Saída Momo, transição, Froti. Protáxi Utah 3858, 156 a bordo, 3 horas e 26, Teresina. Biblitaxi até o ponto de espera da 10, direita VND, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 04, Stan 3858. Autorizado táxi, direito, esquerda, até o ponto de espera da 10, 1895, 14, Stan 3858. Aguarda. Guarda. Bono 096, copia. Propriedade. Autorizado Salvador Fortaleza, via Pernambuco 9, Bancu, após Abuco, nível 370. Decolagem da 10, curva esquerda. Momo, transição frotis. 54 no 1, transponder, controle 120, decimal 8. Fortaleza 370, Pernambuco 9, Bancu, direto a Abuco. 1-0, esquerda, saída Momo, transição Froti. 5-4-1-1, controle 1-2-0-8, posição 9. Correto, 1-0-9-6, chama pronto para o estacionamento. Ah, eu parei. Stan 3858, está pronto. Stan 3858, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 70 graus com 109. A linha decola, Stan 3662. Salve, Salvador. Livrou o Stan 3662. Stan 3662, boa noite. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3662.